Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, sempre na antena da SPSR, durante os próximos 60 minutos, já sabem, não há palavra cantada, embora na emissão de hoje ouviremos algumas vozes. Começamos com um nome italiano de Veneza que faz música há algumas décadas, mas que só teve reconhecimento nos últimos tempos. Chama-se Gigi Masin. É conhecido sobretudo pelo LP Winds de 1986, que foi recuperado nos últimos tempos. Foi membro dos Goshen Curve, um trio constituído por Gigi Masin, Johnny Nash e Young Marco. Explora atmosferas ora delicadas, ora experimentais. Bom exemplo disso é The World Love, do disco Talk to the Sea, Gigi Masin, no início do Entrance de hoje. Boa noite, bem-vindos. Waving bands of defiant young negroes, some wearing shiny new clothes they had stolen, glanced through the debris crowded streets in the heavily Negro Central Ward. Two zone, hot water. Brush meat with marinade, vegetables with oil, The monstrous brick was in my hand. Expansion level for two extra bedrooms and bar. I felt it everywhere. When you got a job to do, reach for something good to chew. Chewing helps you stand the pace. Any time and any place. Thank you. Começámos com The World Love, de Gigi Massin. Fomos depois até à música dos gregos. É uma dupla constituída por Zinovia Arvanitidi e Yor Kronik. Juntos chamam-se Pillow, por aqui de Vanishing Mirror. Muito bonita e melodiosa Promise. Para continuarmos com um disco novo. Um ano depois de Unfolding, regresso ao compositor americano Off the Sky, o nome próprio Michael Jason Corder, de Illuminate em frente com a Symmetry on Silence. E aqui sim ouviremos vozes, mas não palavras. Thank you. Thank you. Thank you. depois de Asymmetry on Silence de Off the Sky, Elvio Rodrigues é um compositor e produtor musical madeirense que vive em Lisboa. Apesar de tocar muitos instrumentos, nos últimos tempos tem-se dedicado ao piano. Estreou-se com o EP Before I Return to Dust. Foi há 2 anos, de lá retiramos Time Waits for No One, logo a seguir uma das nossas preferidas do ano passado, de um dos 2 discos de Rafael Antaniri Sarri, ele que promete voltar com mais lançamentos em 2019, do LP Sirimiri Mountain Stream. E continuamos agora com um projeto australiano de Steve Roberts, conhecido por Amongst Myself, ele que convida os ouvintes a fazerem uma viagem exploratória por todas as sombras e pensamentos mais negros que podemos encontrar dentro de nós. Está tudo em The Past is Another Country, portanto há aqui uma premissa terapêutica. Vamos ouvir o tema-título de Amongst Myself. Thank you.

No ano passado editou um espantoso disco chamado Conóio, das mesmas sessões. Volta Tim Hacker com Anóio, um disco que abre com a longa e hipnótica Dead Worlds. E agora, quase quase no final do Em Transe de hoje, é a altura de mais uma novidade. Chama-se Hypnagogue. É um produto de um norte-americano de Massachusetts, chama-se James Rosato, por aqui de Adrift Inward. Thank you. altura de fecharmos o programa de hoje. Já sabem, no sítio do Em Transe encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Para trás, Inward, de Hypnagogue. Logo depois, Alex Molly e Simon Baton juntos fazem o Spousal. De lá, de Sky Margin, Utopian. Depois, de Coreia do Sul, o projeto Eleven, música ao piano com Lano. E terminamos com um nome que regressou 8 anos depois da última edição. Ele que anda por territórios mais, permitam-me a expressão, cantados e de formato lógico e estruturalmente de canção, mas no último, Enderness, encontramos a faixa título que o encerra e é um instrumental, chama-se A.A. Bondi. Terminamos com Enderness, já sabem, o Em Transe, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Eu volto de hoje a 8 dias. Boa noite. Fiquem por aí.